Eu preciso aprender a honrar o Senhor. E quando eu canto ao Senhor, eu estou honrando ao Senhor. Quando eu venho aqui, quando nós nos reunimos aqui, separamos um tempo da nossa agenda semanal, esse é o tempo que eu separei para cultuar ao meu Deus. Eu estou honrando a Deus. Quando eu separo um tempo para estudar a Bíblia e buscar saber o que Ele diz acerca de cada área da minha vida, eu estou honrando a Deus. Você pode ter um restaurante, uma loja, uma empresa qualquer, e de repente você está lá trabalhando e quando percebe, tem uma pessoa lá comprando, comendo, se servindo da sua empresa, você se sente? Puxa vida, aquela pessoa nem me falou nada, eu nem sabia que ela ia estar aqui, ela nem sabia que eu ia estar aqui, ela veio aqui na minha empresa, ela veio aqui no meu restaurante, ela veio, que coisa, que honra, puxa vida. Está reconhecendo que há algo aqui de bom, está reconhecendo que eu tenho algo que ela quer, que ela precisa. Isso é honrar. Da mesma forma, quando eu vou à presença de Deus, quando eu me reúno com os meus irmãos e nós chegamos, Senhor, vim aqui cultuar o Senhor se sente honrado. Isso é real. E nós não temos muito como navegar por essa ideia, porque a gente tem a ideia de que Deus é o Deus poderoso, está sentado lá em cima e acabou, quem sabe Ele me responde, quem sabe Ele me ajuda, quem sabe Deus, será que Ele me ouve? Oh, se for da Tua vontade me conceder esta graça, será que eu mereço? Se parecer a Vós que eu mereça, quem sabe? Não, não se trata disso. Se trata de alguém que honra ao Senhor e Ele derrama honra. E Ele retribui sempre. Senhor, eu quero honrar ao Senhor. E, irmão, eu me lembro de uma vez que eu estava numa cidade do interior, não me lembro aonde. Estava numa cidade do interior, lembro das ruas largas, todas de terra. E terminou o culto no domingo, eu estava lá no sábado, no domingo. Quando terminou o culto, à noite, no domingo, já devia ser umas 9 ou 10 horas da noite, eu voltei para casa onde eu estava hospedado e eu ia pegar algum voo no dia seguinte, cedinho, e de repente tocar a campainha e veio uma senhora de longe. Ah, pastor, está aí ainda? Está. Ai, que bom. E trouxe um vidrinho de maionese, aqueles vidrinhos de maionese, cheio de doce, não sei se era doce de jaca, era doce de jaca. Ele falou assim, pastor, eu que fiz e trouxe para o senhor aqui. Irmão, que honra. Aquela senhora com algo simples, uma senhora humilde, simples, simples, simples. Humanamente poderia dizer assim, ela não tem nada para me dar. Ela é uma pessoa muito pobre, muito simples. Ou talvez eu poderia dizer assim, eu não gosto de doce de jaca. Mas o que aquela senhora fez, me honrou. E eu vou ser grato a ela, e eu vou abençoá-la. Não importa se era uma coisa, aos olhos dos homens, grandiosa, ou se era uma coisa simples. Com Deus funciona da mesma forma. Deus não está interessado no quanto nós produzimos para Ele. Deus está interessado em que nós tenhamos no coração a disposição de honrá-lo. Da forma mais simples, mais humilde que possa ser, vai ser para o Senhor uma honra muito grande. E a vida com Deus diz respeito a isso. Eu vou honrá-lo. Eu estava assistindo esses dias um filme produzido, eu vou procurar para a gente comprar e ter aqui. É um filme sobre a vida de Jeremias. E mostra como que um rapaz bonito, com toda a vida da família ali pronta, ele decidiu honrar ao Senhor. E você vê a história do profeta Jeremias, ele abriu mão de tudo na vida para honrar ao Senhor. E como é uma coisa linda nós descobrirmos que a vida de relacionamento com Deus não é uma vida religiosa, de eu fazer coisas, é uma vida simples de honrar ao Senhor. Lá no final do capítulo 3, o Senhor traz uma palavra sobre dízimos e ofertas. e nos mostra como dizimar e ofertar também é honrar ao Senhor. Meu Deus, eu recebi de Ti, o Senhor tem me dado sustento, o Senhor tem me dado vida, o Senhor tem me dado cliente, o Senhor tem me dado saúde, e Senhor, eu não tenho me preocupado em Te honrar. Nós sempre temos visto aqui, eu venho cultuar o Senhor, eu venho honrar ao Senhor. Eu não vou à igreja assim, ah, não, hoje eu vou, tem muito tempo que eu não vou, é, hoje eu vou. Não, eu decidi colocar na minha agenda semanal momentos especiais e importantes em que eu abro mão de tudo, eu corro 9, 10 horas da noite pelas ruas de terra para chegar lá e honrar aquela pessoa. Eu vou honrar ao Senhor. Eu estou cansado, e talvez você esteja cansado algum dia de ter que ficar em casa e descansar mesmo, irmão. E nem por isso está desonrando ao Senhor, não. Mas você sabe que tem dias que você está até cansado. E você diz, Senhor, eu quero ir lá e te honrar. E nós tomamos o culto, o nos reunir com os irmãos, estar nas células, como um ato de honrar ao Senhor. Senhor, eu estou honrando o Senhor, e eu não quero honrar a ninguém mais do que eu honro ao Senhor. Eu posso honrar a muitas pessoas, a muitas outras coisas, mas nenhuma delas mais do que ao Senhor. Honrar o Senhor. Você está numa festa, e é o seu aniversário, e você vai partir o bolo, Dona Enise. E é o primeiro pedaço. E a quem você der o primeiro pedaço, você está dizendo, eu estou honrando. Para quem? Esse primeiro pedaço eu quero dar ao fulano. Que coisa mais simples. O primeiro pedaço, todo mundo vai comer do bolo, gente. Todo mundo vai comer do bolo. E talvez o primeiro pedaço seja o menor, porque está com medo de não dar para todo mundo. E... Mas como que aquele ato se torna uma declaração pública de que honrei ao Senhor? Eu separo um tempo na minha semana para cultuar ao Senhor. E estou honrando ao Senhor. E nós temos ensinado, nós temos caminhado aqui. Irmão, domingo 18 horas é a nossa única reunião de celebração com toda a igreja. Decida. Esse tempo é para o meu Deus. Terça-feira, as reuniões nas células. Decida. Esse tempo eu doei, eu entreguei para o Senhor. E é a minha ação de honra a Deus. Pode acontecer o que for. Olha, tem coisa, tem dia, Senhor, aconteceu algo. Não é uma ação de legalismo. É uma ação de coração. Esse dia não, esse dia não, não, não. Esse dia é o dia para o meu Senhor. Eu celebro Ele no domingo, mas eu, durante a semana eu preciso estar ali. Nós vamos começar no semestre que vem a escola de discípulos novamente. Senhor, eu quero estudar a Tua palavra, porque eu quero aprender a Te honrar cada dia mais. Chegamos aqui, cantamos ao Senhor e vamos nos desligando. Eu não quero saber mais nada ao redor. Ô irmão, você está conversando, mas dá licença, irmão, eu vim aqui cultuar o Senhor. Dá um tempinho. Depois você me pergunta, depois. E tem irmãos que chegam já preocupados com um monte de coisa e quase que o tempo todo é conversando com um, conversando com outro, e pode ser preocupado com aquilo, preocupado com aquilo. E até os irmãos que têm o que fazer, está ali o Beto lá cuidando lá da portaria, mas está aqui ligado no Senhor. Não importa se você tem coisa a fazer, ligado no Senhor. Senhor, porque eu não estou aqui para fazer coisa, eu estou aqui para honrar o Senhor. Se eu puder servir ao Senhor, servir na igreja, uma diaconia aqui que é culto ao Senhor, eu vou fazer, mas meu coração está aqui para honrar ao Senhor. E até o serviço dos irmãos ali em cima, se torna culto em honra ao Senhor. Senhor, alguns irmãos só vêm no domingo à noite. E é 18h20, 18h30, 18h40, eles estão entrando. Ei, tudo bem? Ah, é, menina, não te conto, sabe o que aconteceu? Quando dá 6h50, 6h... Aí... É hora de sentar, ou vai ouvir a palavra, ou cansou a perna. E ele nunca enxerga o estar no culto ao Senhor como um ato de honra ao Senhor. Um ato de honra ao Senhor. Senhor, eu quero aprender a te honrar com tudo. E no meio do culto nós temos dízimos e ofertas, que é uma forma de honrar ao Senhor. O Senhor me deu, ele vai ser honrado. Primícias é a fatia do bolo, que alguém honra. Não, não, primeiro para Ele. E durante a semana nós vamos ter inúmeras outras circunstâncias de honrar ao Senhor. Às vezes, uma cara séria honra ao Senhor. É verdade. Às vezes, um não honra ao Senhor. Está o sujeito lá no trabalho e alguém, uma brincadeira, uma piadinha, uma coisa que vai contra a santidade do Senhor, que desonra a família, que desonra alguém, e você, não achei graça não. E ali alguém honrou o Senhor. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi um amigo meu dizendo, ele entrou para assistir um filme, e o filme tinha alguma coisa que desonrava a Deus, que blasfemava contra Deus. Ele se levantou, rasgou o ingresso, perdeu o dinheiro no início do filme e foi embora. Não, eu não fico aqui. Eu não assisto esse filme. Eu não quero alguma coisa de alguém que abertamente, premeditadamente, faz para desonrar o meu Senhor. Deus não precisa de advogado. Deus não precisa de ninguém assim, defendendo Deus. Eu não concordo, você não pode isso. Mas Deus ama quando alguém o honra. Senhor, isso fala contra o Senhor. Isso é algo que vai contra a tua vida, tua santidade, teu amor. E eu não quero, eu quero honrar o Senhor. Coisa simples, às vezes só dentro de nós, no silêncio. Eu não vou te desonrar, Senhor. Eu quero te honrar com tudo. E lá em Provérbios, sobre o dízimo e oferta, o salmista diz assim, honra ao Senhor com as primícias dos teus bens. E se abrirão os celeiros do céu, se encherão os teus celeiros, os teus lagares. Porque o Senhor fala isso, filho, se você der honra a mim, eu vou te abençoar. Se você não der honra, é o que Malaquias está dizendo assim, até o que é bênção vai virar maldição. Até o docinho de coco ou o pudimzinho de leite, no final da dor de barriga. Poxa, isso era para ser bênção e acabou sendo um problema para mim. E muita gente vive assim. Muita gente compra um carro dos sonhos, daí a pouco é problema. Muita gente entra no apartamento que queria, vai morar onde queria e descobre que tem sempre um negócio. Meu Deus, que coisa! E eu posso dizer a você, irmão, você vai encontrar muita gente à sua volta no corpo de Cristo. Tudo que põe a mão é abençoado. Tudo que põe... Eu não sabia que tinha... Tem isso ainda? Tem. Tem mais isso? Eu nem sabia. Só descobre que tem mais e mais bênçãos do Senhor que nem tinha visto antes. Ao invés de descobrir que tudo no final dá errado ou se transforma em problema, descobre que tudo se transforma em bênção. Por um princípio simples... Honra ao Senhor.